Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a nossa conversa de hoje, nosso encontro das asas do pensamento. Estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há 21 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelos canais do YouTube. Você que está nos ouvindo, participe. Envie as suas dúvidas e os seus comentários. Esse programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, em transmissão simultânea pela União Rádio Web no bairro dos Alemães, em Piracicaba. O programa existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil, semanalmente observados por profissionais e estudantes interessados no conhecimento da doutrina espírita e em seus desdobramentos na vida diária. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, 6 de dezembro de 2020, uma linda manhã da nossa primavera, a primavera brasileira. E com essa bela imagem do Parque dos Ipês em Santa Bárbara do Oeste, estamos aptos a começar mais um programa de estudo da doutrina espírita. Nessa atmosfera de espiritualidade, eu tenho o prazer de cumprimentar, muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Pode ir de Alan também, não tem problema não. Bom dia a todos e hoje, em especial, um beijo grande para o meu netinho João, que faz 8 anos e eu comprei 1 quilo de bala para ele. Um bom dia a todos e que nós possamos fazer um ótimo programa e em contato com os nossos ouvintes que na última semana foram tão atenciosos conosco, tão interessados, que essa semana nós possamos também fazer com que eles se envolvam bastante no nosso programa. Bom dia a todos. Agora, muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo, bom dia, Luiz. O Geraldo ele tem que fazer as coisas na ordem dele, né? Como que ele vai inverter o Luiz? Não dá certo isso aí, né? Nós vamos falar hoje de método experimental, o dele é o método Geraldo de ordem das coisas. Um ótimo programa para nós. Muito bem, meus amigos. O programa de hoje nós demos o título, todos nós, né? O método experimental do Espiritismo. Porque nesse capítulo 1 do livro Gênesis que estamos estudando, fica muito destacado, em quase todas as suas fases, esse trabalho que Allan Kardec fez através do método experimental. Então, eu tomei a liberdade de pegar uma frase de Kardec que fala sobre esse método, que ele fala o seguinte: como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma maneira que as ciências positivas, isto é, aplica o método experimental. Se fatos de ordem nova se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas, ele as observa, compara, analisa e, partindo dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois deduz as consequências e busca as aplicações úteis. Nessa frase, o Kardec deixa claro que houve um método repetido, pensado, experimentado, que ao longo do tempo ele observou e depois ele foi criando as suas teses e os seus conceitos. Muito bem, meus amigos, então dessa maneira fazemos a introdução do livro Gênesis no estudo de hoje e para que a gente possa começar o nosso estudo, nada como a gente ler uma página de Emmanuel, do livro Fonte Viva, e selecionamos um capítulo hoje, que particularmente achei muito interessante, eu tenho certeza que toca a todos nós, né? É o capítulo 175, 175, em que Emmanuel deu o título de Mudança. A frase selecionada no Evangelho de Lucas. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E dessa frase, Emmanuel escreveu assim: digna de nota a presente passagem de Lucas. Reparando os samaritanos que Jesus e seus discípulos se dirigiam a Jerusalém, negaram-se a recebê-los. Identificaram-nos pelo aspecto. Se fossem viajores com destino a outros lugares, talvez lhes oferecessem hospedagem, reconforto e alegria. Não se verifica até hoje o mesmo fenômeno com os verdadeiros continuadores do Mestre? Jerusalém, para nós, simboliza aqui testemunho de fé. E basta que alguém se encaminhe resolutamente a semelhante domínio espiritual para que os homens comuns, desorientados e discutidores, lhe cerrem as portas do coração. Os descuidados, que rumam na direção dos prazeres fáceis, encontram imediato acolhimento entre os novos samaritanos do mundo. Mulheres inquietas, homens enganadores e doentes espirituais, muito bem apresentados, possuem, por enquanto na terra, luzida assembleia de companheiros. Todavia, quando o aprendiz de Jesus acorda na estrada humana, verificando que é indispensável fornecer testemunho da sua confiança em Deus, com negação de velhos caprichos, na maior parte das vezes, é constrangido a seguir sem ninguém. É que, habitualmente, em tais ocasiões, o homem se revela modificado. Não dá a impressão comum da criatura disposta a satisfazer-se. É alguém resolvido a renunciar os próprios defeitos e a anulá-los a golpes de imenso esforço para esposar a cruz redentora que me identificará com o Mestre Divino. Por essa razão, mesmo portas adentro do lar, quase sempre não será plenamente reconhecido, porque seu aspecto sofreu metamorfose profunda. Ele mostra o sinal de quem tomou o rumo da definitiva renovação interior para Deus, disposto a consagrar-se ao eterno bem e soerguer seu coração no grande caminho. Luiz. Essa passagem é muito interessante e muito oportuna, né? Aliás, é uma coisa que às vezes me chama a atenção. Princípios espíritas são às vezes mencionados e as pessoas têm um certo cuidado de mencionar a palavra espiritismo, porque geralmente, quando você aplica esse termo, praticamente você cerra uma porta, né, de audiência. Eu lembro que uma ocasião, no trabalho que eu tinha aquelas guardinhas, né, que o pessoal empregava, e eu dei uma mensagem da Meimei, linda aquela mensagem, respeite seu filho. E então ela pegou a mensagem, depois, uns dois dias depois, ela voltou para mim e disse assim: olha, o pastor leu até lá no culto, porque é muito bonita, né? Então, a única coisa que eu tomei o cuidado de fazer é que tinha sido uma psicografia, né? Então, meio deixei a autoria, mas foi lido como realmente deve ser, né? Porque a mensagem espiritual, e é esse o grande problema da humanidade, é a questão do preconceito. Né? O preconceito é que te impede, às vezes, de ouvir um belo conceito. Porque você acha que sabe daquilo e você já dá assim, uma conotação pelo que aquele nome te lembra. Então, nós temos que também tomar muito cuidado com relação a nós. Não se precisa ficar evidenciando muito a questão da religião ou qualquer coisa assim, mas principalmente através do exemplo, né? A gente cansa de estudar e de mencionar que um gesto seu, uma ação, ela substitui mil palavras, né? Então, não precisamos estar enfatizando e, às vezes, nos tornando, inclusive, chatos, né? No sentido de querer enfatizar a religião. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Você, quando necessário, você menciona porque é necessário e não precisa estar mencionando toda hora, porque realmente dá aquela conotação assim de fanático, fanatismo. E isso, às vezes, é muito comum, principalmente com pessoas que acabam de conhecer a doutrina espírita, porque realmente a doutrina espírita ela encanta. A pessoa não conhecia e ela, quando conhece os princípios espíritas, ela fica assim vislumbrada com aquilo. Então, na realidade, o espiritismo tem que representar para nós uma motivação para a ação. E a doutrina é muito clara com relação a essa pirâmide de comportamental. À medida que, independente da religião que você tenha, você vai melhorando a tua forma de ser, automaticamente você vai perdendo companheiros que não querem te acompanhar. Em trabalhos mediúnicos, a gente cansa de encontrar casos daqueles espíritos que não admitem ter perdido o companheiro de outrora. Pessoas que querem se transformar e aqueles que estão na espiritualidade ainda e que contavam com o seu concurso, né, para as coisas que eles gostavam de fazer, eles percebem que estão perdendo a companhia daquela criatura. Então é muito comum essas pessoas que não querem que o outro mude. Isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar. O ideal seria que, quando você mudasse, a pessoa que o observa fizesse uma análise e até refletisse, né? Puxa vida, ele está mudando e está mudando para melhor, né? Quem sabe eu vou aproveitar, vou copiar. Mas, na realidade, não é isso. As pessoas... Eu já citei aqui o caso daquela pessoa que eu dei um livro e ela leu a primeira página e disse: você acha que eu sou louca? Né? Eu vou querer arranjar confusão para minha cabeça? Porque é exatamente isso, a pessoa não quer, a pessoa está contente com aquilo. E nós também devemos respeitar. Porque não adianta querer forçar uma coisa que o terreno não está propício para aquela transformação. Cada um de nós tem o seu tempo. Hoje você vai abordar uma parábola que é exatamente isso. Cada um de nós tem o seu tempo. Chegado o tempo, a coisa aparece. Então é isso, Geraldo. Muito interessante, Luiz. Achei muito esclarecedor mesmo. Alan, o que você entendeu sobre esse capítulo Mudanças? Mudanças é interessante, né? Quando eu li agora, eu não tive tempo de ler esse capítulo anteriormente, né? Eu li junto com você. E o Luiz, ele falou de uma forma muito interessante, e eu falaria algo a mais em cima do modelo que o Luiz trouxe para nós. De que maneira? Olha só. Certa época, eu estava dando aula lá num curso, na União Espírita aqui de Piracicaba, e uma moça que estava fazendo o curso, ela chegou e falou para mim assim: Alan, você tem que me ajudar a convencer o meu marido a frequentar o Centro Espírita. Eu falei: eu? Imagine. Não é meu trabalho isso aí não, minha querida. Isso aí, você está enganada. Eu não faço isso, eu não quero convencer ninguém a ser espírita, de forma nenhuma. Aí ela falou: não, mas ele é evangélico. Eu falei: então, mas é pior ainda. Se ele não tivesse frequentando lugar nenhum, eu poderia até perguntar para ele da possibilidade de ele vir numa palestra. Tal. Agora, ele já frequenta um lugar. Se ele vai lá, é porque ele está feliz lá. Por que você quer mudar ele de lá? Não, porque está errado. Eu falei: mas como que está errado, querido? Está errado em cima do seu novo conjunto de valores, aí, do seu novo conjunto que você está adquirindo, esse conjunto de valores. Mas veja que ele tem uma religiosidade, ele se encontrou lá. Quando você conheceu ele, ele já ia lá? Já. Falei, então será que não é você que está errada de não segui-lo e querer seguir um caminho diferente do dele? Eu falei, tome cuidado em julgar desse jeito e tal. Aí eu ia fazer uma palestra depois de um tempo com um tema bastante evangélico, né? E daí quando eu lembrei do rapaz, né? Eu falei para ela, olha, fala para ver se ele quer vir. Fala que eu convidei ele, que eu conhecia ele. Toda hora que acabava o curso, ele estava lá esperando ela para levar ela embora e tal. E eu acabei tratando ali, conversando um pouco com ele ali na porta, né? Falei, pergunta para ele se ele não quer vir ver a palestra, uma palestra com tema evangélico, né? E ele foi. Aí ela falou que ele viria e que era a minha oportunidade de convencê-la a ser espírita, né? Ela não desistiu do propósito, né? E aí ele veio, adorou a palestra porque era algo que dizia respeito ao que ele estudava. Ele veio no final da palestra conversar sobre o tema, que ele gostou do meu ponto de vista, que ele tinha um outro, e nós ficamos conversando. Foi uma conversa super saudável. Você vê que era uma pessoa bem intencionada, né? E aí eu falei para ela assim, falei, o que que tá acontecendo, né? Ela falou assim, não, Alan, é porque tá difícil a convivência. Eu falei, mas por ele ou por você? Isso está incomodando mais você ou está mais incomodando ele? Eu falei, será que não é você que está radical demais, sectária demais para conviver com ele? Porque ele é um moço bem intencionado, inteligente, é um rapaz com bons valores. Será que você não abra um pouco a sua cabeça? E daí eu aconselhei ele lá naquela conversa, eles rezarem junto na casa deles. Daí ela falou na outra aula comigo que isso era quase impossível, porque ele não ia aceitar o evangelho segundo o Espiritismo. Eu falei para ela assim, viu, mas use a Bíblia. Ele aceita a Bíblia? Usa a Bíblia, reza com ele com a Bíblia. Ah, mas eu posso? Olha só como que é engraçado. Então eu contei essa historinha e não quero aqui elaborar muita história, mas eu quero que a gente pense fora da caixa um pouco. A mudança que ocorre em nós não necessariamente está no ritmo de acontecer a mudança daqueles que a gente convive. Não quer dizer que o outro é pior ou melhor do que a gente. É uma necessidade que nós estamos encontrando naquele momento e é uma necessidade que o outro não encontrou naquela hora. Agora, se você vivenciar essa mudança na sua autotransformação, você vai estar lá disponível para quando chegar a hora dessa pessoa, porventura, vier a necessidade dela mudar naquela direção. Então, nós temos que estar dispostos a servir na nossa mudança, não a ser servido na forma que eu mudei. Eu não posso querer que as pessoas aceitem a minha mudança e a minha transformação. Eu tenho que ser a própria transformação, mas de verdade, do meu coração. A partir do momento que eu vivenciar uma transformação, vamos falar aqui dentro do nosso contexto, para o modelo espírita, e eu de verdade viver amorosamente essa transformação, eu não preciso convencer ninguém a ser espírita. Ao contrário, com o meu comportamento amoroso, com a minha transformação, a pessoa pode começar a ficar interessada, falar, pô, esse negócio aí é capaz de dar certo para mim também. Não é isso, Luiz? Alan, deu certo para mim. A Diene, muito pacientemente, fazia o evangelho no lar comigo, eu com a minha Bíblia. Ótimo. Eu só fazia se fosse com a Bíblia. Ela não tem problema. Entendeu? Vamos então, eu lia a Bíblia. É, quer dizer, isso. Então é comer pela beirada. Entendeu? Quer dizer, não dá certo? Propicia. Olha o Luiz aí. É isso aí. Eu sou um exemplo vivo do que você está falando. Isso. Ela me deu o tempo que eu precisava para descobrir por si. E Agora, agora se você você descobriu quiser. O que aconteceu? Não soltou mais. É isso aí. Foi Entendeu? Quer algo dizer, então. Imposto, foi algo desenvolvido. Exatamente. Quando alguém te impõe uma coisa, é um mau motivo para você rejeitar. Eu não quero isso. Pronto. Não me Aí você cria um obstáculo. Isso. Muito bem. Quando nós lemos esse capítulo aqui no 75, Eu sempre, para começar, eu me atenho ao título, mudança. E o Emmanuel fala isso porque eu imagino que ele entendeu que essa palavra mudança não foi bem compreendida ainda pela humanidade, pelo menos pelo mundo ocidental. Então, ele descreve essa mudança, não aquela mudança de fora para dentro, mas a mudança de dentro para fora. E ele coloca uma frase aqui, que é duas frases interessantes. A frase selecionada por Lucas, quando ele fala que os samaritanos não o receberam, porque o seu aspecto era de como quem ia a Jerusalém. Quer dizer, só pelo aspecto daquele que iria a Jerusalém, ele não foi recebido. E mais embaixo ele coloca assim, identificaram-nos pelo aspecto. Isso, em geral, é um comportamento comum da humanidade. Identificar e julgar as pessoas pelo aspecto. Ninguém avalia aquilo que vai dentro. Certamente, certeza absoluta, que milhares de pessoas evangélicas são espíritos altamente evoluídos. Milhares de pessoas agnósticas são pessoas esclarecidas. E muitos espíritos também são. Então, não é o aspecto externo que caracteriza. Essa mudança que o Emmanuel se refere é aquela que se processa no íntimo da gente e que faz a gente se identificar pelas atitudes, como disse o Alain. Porque o comportamento, ele contagia mais do que a palavra, não é isso, Alain? É, Geraldo, você foi um passo mais fundo aí, eu gostaria de comentar o que você acabou de falar. Essa mudança que a gente quer ver no outro tem que ser em nós. Você veja que o que eles foram julgados, né? Porque os nazarenos, eles usavam o cabelo de um jeito, vestimenta de um jeito. Então, quando eles perceberam, falaram, esses caras estão indo para Jerusalém. Mas é importante também a gente lembrar que os samaritanos e os judeus, na época, eles eram apartados, eles eram separados, apesar de todos serem judeus, né, todos, mas eles tinham uma divisão. Então, existia só o templo de Jerusalém. E em Samaria não tinha um templo ainda. Então, como eles tinham que, 3 vezes por ano, ir até o templo para ver Jesus, que é ver Deus, que era como eles falavam, né? É a maneira deles falarem. Esses samaritanos, todas as vezes que eles iam para Jerusalém para ir na sinagoga lá, né? Ir no templo, eles eram maltratados. Eles eram muito maltratados. Eles sofriam preconceito. Então, naquela hora, eles estavam pagando, entre aspas, com a mesma moeda, porque se aqueles viajantes estavam indo para Jerusalém e não eram os samaritanos, eles que se virassem, ficando onde que eles quisessem. Ali que eles iam ficar, porque quando eles vão lá, eles são maltratados. Então, além do rótulo, né, de estar julgando pela aparência, eles estavam exercendo o mesmo preconceito que eles recebiam. Então, quer dizer, eles não eram tão evoluídos assim, porque se é assim ou fossem, eles recebiam tratar de porque os lábios além, né? Então, aí a gente pode dar deu um passo mais profundo na parábola, buscando o entendimento dos símbolos adotados naquela parábola. Muito bom, Geraldo. Excelente. Lembrando, sereis reconhecidos por muito vos amardes. Bacana isso daí, né? Muito bom. Olha aqui, ó, nós bem, temos um retorno aqui da Maria Roseli de Miranda, que meu marido é católico, rezamos juntos. Quando ele me convida para ir na missa, eu vou. Perfeito, Roseli. E a Marga fala aqui, ó, foco no propósito. Jesus, que será Evangelho, Bíblia ou Kardec, é um detalhe. É isso mesmo. A Daiane fala aqui, ó, consegui levar meu marido católico para assistir a primeira palestra da União sobre o Natal. Tema que ele adora. Hoje ele faz ESD da União e continua indo às missas. Deus é um só. Abraço. Por final, Daiane, na segunda-feira, vou fazer propaganda aqui, né? Na segunda-feira, eu faço uma palestra presencial e online ao mesmo tempo, na União Espírita. Então você pode ver da sua casa mesmo, tá? E o tema vai ser, porque a semana inteira, começando hoje, agora às 10 da manhã, até domingo que vem, são temas diários na União Espírita sobre o Natal. E a minha palestra da segunda-feira, dia 7, agora, amanhã, né, é o Natal nosso de cada dia. Se você quiser convidá-lo, é um prazer, tá bom? E aí a Maga continua falando aqui. É gostoso essa interação, viu, gente? A mudança nos pede foco no propósito, foco na essência e consciência, transcendendo ao exterior. Paz, compreensão, amor. E aqui ela fala que grande senhor Margalhães, tive o prazer de conhecer uns anos da Mana Key. Então, muito bem. É isso aí, ó. Tá bom, gente? Vamos lá, Geraldão. Muito bem. Dando sequência aos nossos estudos evangélicos, a gente vai ler uma parábola hoje do livro do Caio Bachuta, que todas as parábolas são bonitas, mas essa daqui parece assim, muito própria do momento, é para toda a eternidade, mas é muito própria para esse momento que estamos vivendo, né? A parábola do filho pródigo. Eu convido todos vocês que estão nos ouvindo a lerem essa parábola, ela é muito interessante. Vou ler a parábola, não dá para ler a explicação do Caibá, porque é muito longa, mas é maravilhosa. Eu faço a leitura da parábola, Luiz e Alain fazem os comentários. Parábola do filho pródigo. Abre aspas. Essa parábola está no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Abre aspas. Um homem tinha dois filhos. Disse o mais moço a seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me tocam. E ele repartiu seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. Caindo, porém, em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura e eu aqui, morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi a seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu-o e teve compaixão dele, e correndo o abraçou e o beijou. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe-a, e pondo-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também um novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu. Estava perdido e se achou, e começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltou, foi chegando à casa, ouviu a música e a dança, e chamando os criados, perguntou-lhes o que era aquilo. Um deles respondeu: chegou o teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele se indignou e não queria entrar, e sabendo disso, seu pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio esse teu filho, que gastou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar o novilho mais gordo. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu. Estava perdido e se achou. Uma linda parábola. Luiz. A parábola tem que ser estudada, né? O pai, naturalmente, ele se refere a Deus e mostra que Deus tem filhos e tem jornaleiros. Seriam isso, né? Porque quando que você chega à condição de filho de Deus e quando que você é um jornaleiro de Deus? E esse rapaz, ele teve a oportunidade de, além de ter contato com esse pai, a que ele não quis se submeter, ele, com a experiência no mundo, ele conheceu outros administradores dele, né? E aí ele pôde comparar. Então você veja que é exatamente a nossa vida no mundo. Ninguém, Deus não nos obriga a permanecer sob o seu jugo. Ele nos dá, se existe uma coisa que os espíritos respeitam, é o livre-arbítrio. Até bobagem você pode fazer porque os espíritos respeitam. Então, quanta bobagem, quanta besteira a gente faz e eles respeitam. Eles não desrespeitam o livre-arbítrio. Eles não te obrigam a fazer nada contra a sua vontade. Você segue o pai a partir da sua vontade. Quando você não tem vontade, você pega o que é teu e vai viver na vida, vai experimentar outras coisas. Então você observa que o filho, quando ele jogou fora tudo, ele observou que nesses outros lugares, as criaturas de situações mais comuns eram tratadas como lixo. Veja que ele não conseguia nem comer a comida do porco. Nem a do porco dava para ele. E aí ele refletiu. Espera um pouquinho, né? Deus nunca tratou as criaturas mais simples e as criaturas, inclusive, comprometidas com o pecado de uma forma injusta, de uma forma violenta, de uma forma sem misericórdia. Ele, analisando aquela vida que ele levou, ele chegou à conclusão que Deus tratava os insanos de uma forma muito mais saudável do que ele, naquela condição, em sendo uma pessoa com bons princípios, já tinha um entendimento. E ele, então, raciocinando, ele pensou, não, eu não vou reivindicar a condição de filho novamente. Eu vou, sob o jugo de Deus, e ser como aqueles pecadores, pessoa que errou. E ele, então, se propõe a essa condição e volta para o pai. Vamos imaginar que ele não tivesse voltado. Quando que iria aparecer o problema verdadeiro, que era o do irmão dele? Não apareceria. Continuaria sendo certinho, sem problema, direitinho, obediente. O que é que nos reflete isso? Quantas criaturas que vão na igreja, que vão no centro, que cumprem todas as obrigações, é tudo certinho, não tem nada de errado, socialmente, né? A doutrina espírita nos faz refletir que não adianta ser assim no espiritismo, porque a gente pode esconder dos nossos pares, mas a gente não esconde dos espíritos. Os espíritos sabem o que você pensa. Você pode estar enganando o centro todo, mas os espíritos sabem o que se passa no seu coração. Então, a volta desse filho propiciou ao pai a recuperação daquela ovelha perdida e o conhecimento daquela ovelha obediente que estava lá, É? Sem reclamar, tudo numa boa. Aí o problema apareceu. É? E nós somos assim. É provas e expiações, é tudo. A gente fala, às vezes as pessoas dão risada, mas não, é tudo tranqueirinha. É tudo farinha do mesmo saco. Só faltou oportunidade para que o grande problema aparecesse. Então, nós vamos aproveitar isso para formar um entendimento, principalmente no nosso convívio na casa espírita. Às vezes a gente pega um espírita aí fazendo bobagem e diz assim, imagina, nasceu no centro espírita, ele é um ser humano. E outra coisa, por tudo que nós aprendemos no Evangelho, quando a gente observa a ferida de uma pessoa, não é para cutucar, é para oferecer assim, um algodãozinho para maciar. Então, ele tem um problema e eu tenho outro. Porque eu sou um fofoqueiro danado. Eu sou de meter o pau nos outros e eu não entendo que nós devemos ter a fraternidade uns com os outros. Então, nós precisamos melhorar a nossa compreensão com relação aos nossos confrades e às nossas confreiras. Somos todos espíritos em evolução. Às vezes um é médium, às vezes o outro é presidente do centro, todos com problemas. Um dos maiores baluartes do cristianismo foi Paulo, e ele falava, o que eu não quero, eu faço. Os arrastamentos, as tendências. E aí eu vou lá no Espírito Verdade. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Porque quando você tem instrução, você amplia a sua compreensão e não faz tanta besteira julgando os outros. É isso aí, Geraldo. Muito interessante, Luiz. Muito bom. Alan? Olha, eu gostaria só, para não perder o foco do nosso comentário anterior, teve mais alguns comentários, né? Olha, Alan, minha filha estuda num colégio católico aqui em Curitiba, mesmo a família sendo espírita, o que vale a mensagem do bem e os bons ensinamentos. É isso aí, Bruno. Perfeito, meu querido. Obrigado por compartilhar com a gente. É isso que nós estamos falando. A ideia é essa aí, né? E aqui a Regina falando que ela demorou anos para entender muitas parábolas. Essa do filho pródigo demorei mais ainda. E eu vou dar um foco aqui. Eu acho que essa parábola pode ser a parábola que acho que eu e o Luiz, vou falar de nós dois, que eu lembro, mais falamos. Por quê? Porque ela diz respeito a todos os cristãos. Ou eu sou filho obediente, mas, olha só, por dentro essa ovelha escondida, esse lobo escondido em pele de ovelha, né? Ou eu sou o filho pródigo que reluta em aceitar o cristianismo na minha vida de todas as maneiras, esbanjo as riquezas no sentido daquilo que Deus me deu de ferramenta para operar na vida, sejam elas as riquezas materiais ou até intelectuais, longe do foco principal, que é a minha transformação, que é o foco nessa vida espelhada em Jesus, fugimos, né? Então, não tem outra alternativa. Qual dos dois nós somos? Não tem nenhuma, né? Ou um ou outro. Não tem aqui uma ovelha verdadeira ali seguindo, sem estar por dentro um lobo esperando uma hora para falar, ah lá, agora o outro volta aqui, agora que precisa, ele volta, agora que tem um obsessor, ele vem atrás da gente. Então, é bem isso aí que o Cris falou. Eu estou ali, parece que esperando uma hora de bater naquele que ainda não está comigo. Né? Então, eu de verdade não me transformei. Porque se eu tivesse me transformado, eu fazia festa junto com Deus. Opa, mais um que voltou, que gostoso, vamos festejar. Eu ia temperar a carne lá para fazer o churrasco, ia passar a carne, servir na bandeja para ele que chegou. Esse é aquele que realmente transformou. Mas são tão poucos assim. Infelizmente, são tão poucos. tem muita gente que fica dentro da religião, enfiado, seja qual religião for, porque sabe que é o piorzinho. Se ele sair dali, ele vai ser muito pior do que o filho pródigo, mas muito pior. Então ele fica ali dentro com medo, né? É como se fosse... Não, é que tem mais gente vigiando, né, Luiz? Lembra do teu amigo padre? Ah, é verdade, que ele falava, se você quer contratar um assassino, escolha o primeiro que entra na igreja ou o último que sai, porque vai lá para deixar a consciência lá. Depois não arrependa de contratar, porque já vai estar morto, você está quebrado. Né? Então, é isso mesmo, é uma consciência deixada na igreja. É uma tentativa, porque quando a gente vai para a psicanálise, existem três questões básicas, né? O ego, que é o que eu sou, o superego, que é o que me freia nas minhas impulsos, que é o id, né? O id são meus impulsos, as minhas pulsões, que é difícil de eu controlar. O ego é o que eu sou na mistura desses dois. O superego é aquilo que me freia. Então, a religião é muito eficiente em criar um superego para me frear nas minhas pulsões. Então, eu fico lá dentro. Mas a gente não vê, hoje em dia, tantos relatos de padres pedófilos. Será que a religião sozinha é suficiente para frear as pulsões? Não, não é. Sozinha, não. É necessário esforço, entendimento e transformação. Então, ficar dentro de uma igreja, de uma religião, seja ela qual for, mesmo espírita, sem fazer a verdadeira transformação, é pior do que ser o filho pródigo que fica tentando um monte de coisa na vida, porque pelo menos ele está sendo sincero. A hora que ele se volta para aquela transformação, ninguém mais demove ele daquela direção, porque aí aquilo foi apreendido na dificuldade do dia a dia. Não é algo que foi imposto, travado, foi algo para ser desenvolvido. Fala, Luizão. Jesus nos alertou. Nem frio, nem quente. É os morninhos. Exatamente. E esses são complicados. Exatamente. Ao ler essa parábola, eu sempre procuro destacar qual é a ideia central e quais são as ideias secundárias. Porque já faz muito tempo que a gente vive o apogeu da razão, a hipertrofia da inteligência, todos os inteligentes, os racionais são exaltados, mas eu vejo pouca comemoração daqueles que exercem o sentimento. O sentimento é sempre colocado num degrau inferior. Bate-se palma para os doutores, dá-se títulos, medalhas, mas ninguém bate palma para aquele que sofre em silêncio, para aquele que supera a própria dor. E quando eu vejo essa parábola do filho pródigo, o que se destaca do Pai de Deus é o sentimento de amor. Não é a inteligência, não é a razão. Ele foi receber, acolher o filho que estava nas trevas. E mais uma vez eu relembro a introdução do livro Renúncia, quando disseram para Alcione: se você quiser encontrar Jesus, vá onde está a dor. Ele não está com aqueles que estão no céu lá. Ele está onde existe a dor. Então, Jesus é a imagem maior de Deus. Então, a gente vê nessa parábola, o sentimento que mais se destaca é o sentimento do amor, do acolhimento, porque é o que nós precisamos no momento. Depois dessa acolhida, vamos exercer a razão, a inteligência, perfeito, tem que exercer mesmo. Mas se não houver sentimento, fica tudo muito frio. Então, esse ensinamento da parábola é que, nos momentos das maiores aflições, das maiores dores, Deus vai nos acolher. Eu acho que esse entendimento, esse sentimento, é o que me emociona, o que me embala, é saber que Deus está sempre nos amparando. Esse foi, para mim, o melhor e o maior entendimento dessa parábola, né? Muito bem, meus amigos, 10 horas e 14 minutos, estamos aptos a começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita. E como dissemos no começo, esse programa foi batizado com o nome de um método experimental do Espiritismo. E eu li e reli os itens, que foram os itens de 14 a 19, e escrevi assim: o Espiritismo, ele surgiu como fruto de um grandioso estudo de observação feito pelo professor Rivaio, que cautelosamente analisava fenômenos e descobertas. O início foi marcado por muitas dúvidas que prontamente se dissipavam à medida que os estudos se aprofundavam. Kardec via, observava, questionava, não acreditava de pronto. O fenômeno observado por várias vezes foi analisado e estudado, feito muitas anotações científicas e particulares. Depois de muito analisar ao longo dos anos, surgiram ideias e teses que viriam explicar cada fenômeno. Primeiro, as milhares de observações seguidas dos conceitos e teorias. Esse foi o método utilizado por Kardec, sustentado pela generalidade e concordância. Feita essa introdução do mecanismo, do modelo que Kardec imprimiu ao seu estudo, antes de começarmos o bloco de perguntas e respostas, nós estamos em dívida com uma das nossas ouvintes, que é a senhora Maria Alva Laurino, que ela havia solicitado, tanto do Luiz como do Alain, que falasse um pouco mais sobre os líderes, que por vezes somos tão carentes no dia de hoje. Vocês podem falar alguma coisa sobre isso? Se você observar, né, 20, 30 anos atrás, você, a nível mundial, você observa que havia muitos líderes e com qualidade de liderança, né, com moral, na humanidade. Você relataria aí dezenas deles e todos muito influentes, muito principalmente com autoridade moral para fazer suas colocações. E hoje você observa que nós temos uma carência. Se eu te pedir que você cite um líder mundial que possa puxar essa turma que está aí, você observa que não existe. Não tem um que tenha moral e que tenha condições sobre os outros de ser ouvido e ser acatado. Então, o que você observa em todos os níveis é realmente essa carência de liderança, porque se não há essa liderança, é muito pouco provável que se consiga, fazer um consenso. Nós sabemos quanto que uma liderança dentro de qualquer organização, ela consegue chamar as pessoas, ser ouvida, influenciar. E hoje não existe isso. Hoje o que você tem são pessoas com ponto de vista radical e cada uma puxando para um lado. O mundo completamente dividido. E pior, você vê dezenas de pessoas agindo de forma imoral para obter um só objetivo, seria a busca do poder ou qualquer coisa assim. Isso aí está claro. E principalmente eu, que já estou com 70 e poucos, e tive uma vivência, né, por toda essa existência, analisando o que nos cercava, então você tem esse senso de observação que realmente é uma carência do nosso tempo. Esse é o meu ponto de vista. Alguma palavra, Lá? Não, o Luiz está certo. É que, assim, a gente gostaria, dentro do que eu acredito na vida, que não precisássemos de líderes para chegar a essas transformações, né? Mas, infelizmente, a grande massa ainda é ignorante. Ela ainda é ausente de uma autorreflexão, de uma busca crítica pelo conhecimento. Ela ainda fica dizendo... Antigamente, há pouco tempo, diziam amém à TV Globo, né? Hoje em dia dizem amém ao que está na internet, né? Então, eu não sei o que é pior, né? Porque na Rede Globo, pelo menos, a gente conseguia assistir junto e podia discutir o assunto. Na internet, eu não sei onde ela sintoniza, onde ela coloca, né? Então, eu há pouco tempo estava dando uma aula, pouco tempo antes da pandemia, aí, dando uma aula, e uma mocinha, eu vi que ela estava direto no celular, né? Mas tudo bem, está lá na dela, aula voluntária e presença voluntária dela, né? E ela chega uma hora que ela fala assim: não, Alan, eu não concordo com você no que está falando, né? Eu falei: ótimo, você não concorda em quê? Não, o seu ponto de vista não é do espiritismo. Eu falei: o meu ponto de vista não é do espiritismo? Você está baseado em quê para falar isso, né? Não, olha aqui, ó, eu estou aqui num blog. E esse blog está defendendo um ponto de vista diferente do seu. Falei: quem que é o autor desse blog? Quem que é o que escreve esse texto? Ah, não sei. Eu falei: olha que interessante. Você está dando voz a um blog que você não sabe de quem e falando que é espírita. Eu falei: vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse assunto e vamos estudar ele à luz de Kardec. Na próxima semana você me traga um ponto de vista de Kardec que é contrário ao que eu estava explicando até agora. E aí eu mudo o meu ponto de vista. E eu trago a base kardecista do que eu estava explicando para você. Beleza? Vamos fazer assim? Ela não voltou mais à aula. Né? Ela não voltou mais à aula. Infelizmente, ela não voltou mais. Então, isso é um problema hoje. A gente tem lideranças fakes, né? As fake news acabam sendo uma liderança. Então, quando o Luiz fala em líderes, líderes são difíceis de serem seguidos, são complicados. Os poucos líderes que nós tivemos de verdade no mundo são raros, raros, raros. Mas realmente encarnado, nós não temos grandes lideranças que puxam nossa reflexão, que desenvolvam um pensamento crítico, que nos ajudem a pensar, a olhar diferente para o mundo e para as visões de mundo, né? Infelizmente, nós estamos hoje, como já estávamos na Grécia, baseados em fake news, em falácias. Geraldo, Os nossos comentários são baseados nisso. eu vou dar minha cara para bater e para não ser injusto. Eu vejo um possível líder aqui no nosso país, o governador de Minas Gerais, o Zema. Eu tenho observado nas suas atitudes, não conheço ele, mas pelas suas falas, eu vejo nele uma pessoa sincera e uma pessoa com moral para ser ouvido. Veja bem, no espiritismo, vamos citar o espiritismo. Nós tínhamos o Chico. E o Chico, eu comecei a assistir o Pinga-Fogo, acho, se eu não estou falho, começou entre 8 horas, alguma coisa, e ia terminar às 10, foi até às 3 horas da manhã. Sim, verdade. Entendeu? É um líder que todo mundo queria ouvir. Entendeu? Quer dizer, então, quando nós temos uma figura dessa, essa figura pode nos conduzir a um senso comum, a uma conciliação, o que hoje não tem. Vamos torcer para que tal aconteça, né? Mas vamos dar sequência, são 10 horas e 23 minutos. Vamos entrar nesse bloco principal, que são as perguntas e respostas. E hoje vamos colocar aqui as duas perguntas que não foram possíveis ser colocadas na semana passada, nos atropelamos no tempo aí, até porque houve muita participação, troca de ideias, né? A gente vai falar hoje sobre o item 14 ao item 19, mas os assuntos são amplos, né? Então, vamos fazer o possível aqui. Eu escrevi o seguinte: Allan Kardec escreveu no item 14: não foram os fatos que vieram posteriormente confirmar a teoria, mas foi a teoria que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. Essa frase de Kardec deixa claro que ele fazia observações constantes e, depois de muito observar, ele construía suas teses e os seus pensamentos. Isso seria um modelo que todos nós deveríamos seguir. E eu tive a felicidade, junto com o Luiz e com o Alan, de participarmos uma vez do ENLIPE, que é o Encontro Nacional de Líderes e Pesquisadores Espíritas, que faz um trabalho que, de alguma forma, se parece ou procura seguir o mesmo pensamento de Kardec. Como o Luiz tem uma larga experiência dentro do grupo de participações constantes, eu pergunto ao Luiz, você pode nos esclarecer ou trazer notícias interessantes sobre o ENLIP, o trabalho que ele está fazendo, quais os objetivos, quais os seus projetos para o futuro? O Geraldo, o LIP, ele tem encontros anuais que ele intitula em LIP, sempre com um assunto, né, uma abordagem. É um site, porque é uma instituição virtual. Eles não têm despesa de sede, essa coisa toda. Se o Alan puder escrever, é www.lihpe.net, lipe.net, lihpe.net. Então, eles emitem anualmente um anuário histórico espírita, que é a publicação de tudo que rolou naquele ano em termos de pesquisa. Foi fundado em 2002 pelo Eduardo Carvalho Monteiro. O Eduardo Carvalho Monteiro foi o mesmo pesquisador que montou o centro de pesquisas, lá que, inclusive, eu aloquei o Vadimeco, o CCDPE, Centro de Pesquisas e Estudo do Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro. O Eduardo Carvalho Monteiro, depois de montar o Centro de Pesquisa, ele montou essa organização virtual com pesquisadores. Eles têm estudos, principalmente no meio universitário, ligado aos assuntos interessantes para o Espiritismo. Então, é uma instituição, e eu, inclusive, recomendo muito, principalmente, porque hoje está na moda se falar, por exemplo, da física quântica. Tudo é o quântico. E nós não manjamos bulhufas de energia quântica, né? Nós somos leigos. Aí qualquer cara que faça uma associação do espiritismo com a energia quântica, aí a gente já fica todo empolgado e fica, inclusive, distribuindo por aí. Mas é interessante, porque pouca coisa tem a ver. É interessante que a gente possa, inclusive, usar o LIP como referência, porque é onde eu sano as minhas dúvidas. Tudo que se refere à energia quântica, eu mando lá para o nosso amigo, o Alexandre, né? O Alexandre, porque ele é uma pessoa muito, inclusive, simples. Ele é de uma competência fantástica, mas é de uma postura, de uma simplicidade. Há pouco tempo, entrou em contato comigo uma pesquisadora, e ela é física, é estudante, é professora física nuclear, em função dos artigos que ela publica, e a FEB, inclusive, usa, sobre a energia quântica. E aí eu dei uma olhada nos artigos dela e pedi que ela conhecesse o Alexandre. Ela, então, começou a estudar os artigos do Alexandre, que, inclusive, ele contestava uma série de coisas, tá? E aí ela assim, Luiz, muito interessante o que você me apresentou. Ela é do ramo, ela é física quântica. E ela disse assim, esse cara conhece bastante. E a gente, porque não conhece amplamente os dois lados, a gente às vezes pensa que é assim, mas o Alexandre realmente tem razão. Então você veja, ela, coitada, na maior das boas intenções, estava jogando no meio desinformações porque não tinha profundidade para conhecer o assunto. Então, eu diria que todos devessem anotar esse site, entrar em contato, receber seu material para estudar. Né? A gente cansa de dizer a respeito do instruir-vos, Nós temos que buscar essa instrução na fonte mais fidedigna que existe. Né? Então, o LIP realmente é uma instituição ótima, uma qualidade de informação elevadíssima, né? E que a gente precisa realmente para até fazer frente a tudo isso que nos cerca. Exatamente. Eu fiz essa pergunta para o Luiz para poder a gente agora, com essa base, voltar ao Alan. O programa chama-se O Método Experimental do Espiritismo. Eu pergunto, Alan, Allan Kardec, professor Rivaio, era um professor que se dedicava a estudar, dar aulas, pesquisador, mas a partir do momento que ele começou a observar alguns fenômenos, ele começou um trabalho imenso, que por nós batizado, por ele também, como Método Experimental. Como foi isso, Alan? Como começou? Por que ele teve essa ideia? Como era, na prática, esse trabalho que Kardec fazia com os fenômenos e as suas anotações? Kardec, Geraldo, é conhecido no movimento espírita e mesmo fora do movimento espírita por aqueles que ele conviveu como bom senso encarnado. Então, essa maneira de ser dele, né, essa maneira de bom senso, né, fez com que ele desenvolvesse um método. O método dele era o método que a ciência adotava na época. Então, ele começou, inclusive, ele ficou, no começo, bem arredio a aceitar, cético, a aceitar que aquela mesa que se mexia realmente tinha algo de espiritual ali. Ele nem usava esse termo, né? Ele queria provar que aquilo era um fenômeno de uma brincadeira de alguém, era alguma coisa que não o espírito. Quando ele, então, começa, né, ele primeiro é convencido aí numa reunião, que ele já tinha sido convidado algumas vezes, e ele começa a observar as respostas da mesa. E ele começa a perceber que aquelas respostas têm sentido, que existia uma inteligência por trás daquelas respostas, ele fala assim, deixa eu começar a anotar. Por sinal, é o mesmo método que o Luiz Guimarães usou para fazer o vademécum. Ele queria provar que o espiritismo não batia. Então, ele começou a ler e a anotar, porque ele falou, vai cair em contradição. O Luiz começou para tentar dizer que o espiritismo estava errado. Né? Exatamente. Mas o Kardec começou do mesmo jeito. Ele queria provar, não que era errado, mas que aquilo não vinha de uma inteligência, vamos chamar hoje de espiritual, vinha de algum encarnado ali que estava fazendo aquilo como uma brincadeira. Porque esses fenômenos que ele estava observando e que muitos observavam, aconteciam em salões de casas de pessoas muito abastadas. Então, eles iam para lá para fazer brincadeira. Lembra que nós não tínhamos televisão, não tinha internet, não tinha rádio. Então, eu queria escutar uma música, eu precisava de um músico com um aparelho, com um violão, com um piano, sei lá o quê, para tocar, para escutar música. Alguém lia uma poesia, declamava, eu ia lá ouvir ele declamar a poesia. E aí tinham jogos e tudo mais, e esses fenômenos começaram a ocorrer nesses salões. E ele começou a notar, falou, isso aqui, eu vou pegar quem que é o malandro que está por trás disso aqui, eu vou descobrir, isso aqui tem uma malandragem. Só que daí ele percebeu que não, que as respostas eram lógicas. E não suficiente com isso, o que que ele fez? Vamos ver se essas respostas realmente não se contradizem, se essa espiritualidade tem sentido. Então, ele fazia a mesma pergunta para centenas, milhares de médiuns que traziam as respostas. Só aquelas respostas que, na sua generalidade, concordaram, ele fez constar da obra espírita. Ou seja, a maioria dos espíritos que ditaram as respostas são concordantes que tal ponto é assim. E esse método, né, que começou empiricamente, ele observando e dos casos que ele via, se transformou num método científico que ele se tivéssemos seguido o seu trabalho após sua morte, hoje nós estaríamos a anos-luz no contato com os espíritos. Mas, como nós somos preguiçosos, não temos o mesmo bom senso, a mesma capacidade de Kardec, a gente está ainda naquele nível inicial do conhecimento espírita. É isso aí, Geraldo. E aí é interessante que o Kardec foi evoluindo nessas pesquisas, nesses estudos, até que chegou um momento em que ele começou a dialogar com vários espíritos desencarnados. E, para sua surpresa, ele tomou ciência de um fato que até então ele não pensava e não imaginava. Ele começou a entrar em contato com espíritos desencarnados que não acreditavam que estavam mortos. E isso surpreendeu Kardec. Então, eu pergunto ao Luiz. Luiz, por que alguns espíritos já desencarnados não creem que estão mortos? Eles acreditam que ainda vivem no mundo. Por que que isso acontece, Luiz? Geraldo, sempre que nós desencarnamos, mas nós ainda permanecemos principalmente com aquilo que nos envolvia no mundo, a tendência é sair. Então, muitos espíritos ainda convivem e não aceitam a hipótese. Só, o André Luiz tem um livro que eu não vou lembrar o nome, mas tem um casal que estava numa hospedaria lá no plano espiritual. Eles eram homem e mulher, mas não eram marido e mulher. E eles sempre conversavam na varandinha lá. Depois de 2 anos que eles estavam lá, nesses bate-papo, eles começaram a desconfiar que eles não estavam, já tinham desencarnado. 2 anos depois de papos e papos na varanda. Esse é o ponto, inclusive, os espíritos não têm pressa de dizer que você está desencarnado. Às vezes, você, por exemplo, num trabalho nosso de desobsessão, de tratamento espiritual, às vezes você receber uma criatura que está se manifestando e falar para ela que ela está morta, você acaba matando pela segunda vez. É porque o espírito não está preparado para aquilo, ele não está consciente daquilo. Então, você tem um choque. Com relação, Geraldo, inclusive o André Luiz também mostra isso, os evangélicos, muitos segmentos evangélicos, dizem que nós só vamos acordar no juízo final. Nós vamos ficar dormindo e no juízo final nós vamos ser acordados e Deus vai pegar os escolhidos. Você não faz ideia do número de pessoas, o André Luiz relata, 1.600 pessoas dormindo num galpão lá, e a espiritualidade aguardando que eles percebam que não estão dormindo, que eles continuam vivos. Aí diz que desses 1.600, uns 3 ou 4 acordam, e quando eles se conscientizam que a vida continuou, eles ficam completamente alienados, saem correndo. Diz que é um trabalho para a espiritualidade e catá-los novamente para botar em equilíbrio. Se as religiões tivessem consciência do trabalho que eles dão para os espíritos, com essa tese de que do sono eterno, elas enterrariam isso por vez. E é isso que o Espiritismo vem fazer. Eu vos enviarei o Consolador para vos esclarecer todas essas coisas. Jesus foi claro. Emmanuel pegou essa frase aí de 2 linhas e transformou em 2 páginas para nós. Isso foi no seio das religiões. Não tinha espírita. Isso aí foi dito para as religiões. E eles não aceitaram. Como Jesus não foi aceito pelos judeus. Você vê que nós estamos patinando, Geraldo. A humanidade patina há muitos séculos. É isso aí. Na sequência, nessa resposta do Luiz, conta ao Alain, essa ilusão, essa singular ilusão que os espíritos têm depois da morte, de não se acreditarem mortos, existe uma relação direta desse comportamento com a moral pouco adiantada? pergunta embutida nessa. Esse comportamento, essa ilusão, ele é mais relacionada a algum tipo de morte? Não, não dá para a gente falar... Generalizar, isso. Não dá para generalizar, sabe? Não é ligado a um tipo de morte, não. A ligação dessa interpretação, ela tem muito a ver com o grau de espiritualização que cada um tem, né? Então, quanto mais eu volto... E aqui eu não estou falando de espiritismo, eu estou falando de espiritualização. Quanto mais a pessoa dá valor, ou estuda, ou desenvolve, ou busca o conhecimento da sua condição espiritual, menos ela sofre na questão da morte, no momento da morte, nessa passagem para o plano espiritual. Quando ela vai para o plano espiritual, consciente da vida do espírito imortal, talvez, e eu só estou falando na minha opinião, quando nós todos aceitarmos a questão do espírito imortal, a vida vai ficar muito mais fácil para todos nós, né? Porque eu vou mudar muito meu ângulo de ver as coisas. Então, como eu vou chegar no plano espiritual? O que eu vou me entender ali? Como eu vou me ver no plano espiritual? Isso está diretamente ligado ao que eu alimentei na minha mente, no meu pensamento, na minha cultura, nos meus conhecimentos. Exatamente. Eu penso exatamente assim, Ana. Eu acho que muita gente vive muitas coisas terrenas. Eu já passo a palavra para o senhor Luiz. Vive muitas coisas terrenas, assim, fica muito absorvido pela matéria. E quando desencarna, na cabeça dele, ele está na matéria ainda. Se ele, ao longo da vida, começasse a se desprender, se espiritualizar, quando chegar à morte, vai ter menos dificuldade. Diga, Luiz. Quando eu passo a vida cultivando o tesouro que a traça não rói, eu estou louco para usar esse tesouro. Certíssimo. E aí, dando sequência nos itens do livro A Gênese, o Kardec escreve uma frase muito interessante. Ele fala assim: do mesmo modo que a ciência propriamente dita, a ciência oficial, tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ele destaca duas coisas: princípio material e princípio espiritual. E aí eu pergunto ao Luiz. Luiz, o conhecimento das leis do princípio espiritual permitiu ao homem devassar um universo quase desconhecido. Dessa maneira, o espiritismo surge para iniciar uma nova era para a ciência propriamente dita? Sim, com a diferença. A ciência, para o estudo das leis materiais, ela reserva aí 30 anos da nossa vida de estudo contínuo. E as leis da vida espiritual, a gente malha, malha, malha e não consegue, com os espiritinhos aí, ler 10 livros por ano. Nós temos muita dificuldade. A nossa dificuldade é exatamente essa. O estudo das leis espirituais é nulo perto do estudo das leis materiais. Aí eu pergunto, você, com a consciência de que devemos cultivar o tesouro que a traça não rói, o que você está fazendo? Se na prática você não está investindo nisso? Então, ainda não conseguimos que as pessoas entendam que nós somos seres espirituais. O que é imortal é o ser espiritual, o espírito. O corpo é mortal para toda a vida, é matéria. Então, existem informações da ciência que não conseguem nos convencer. A própria ciência diz que a massa do universo é 5% da massa que ele defende tanto. Os outros 95% é uma coisa que ele desconhece, são imateriais. E a gente não se convence ainda. E Eu ainda não descobri o que que precisa para se convencer. E, infelizmente, é isso aí, Geraldo. Quando a gente bota o biquinho para o lado de lá e a gente se depara com a realidade espiritual, é que nem o rico e o Lázaro. Continuamos na do rico e do Lázaro. Por que que ele está lá e eu estou aqui? Você lembra daquele personagem espírita que escreveu Voltei? Foi presidente da FEB. Frederico Figueiredo. É isso aí. E se espantou quando chegou no plano espiritual que falaram para ele que não fez nada. Nossa. Infelizmente, Geraldo, é a pura realidade que nós vivemos. A gente não estuda um milésimo do que deveria estudar para adquirir a consciência e viver mil vezes melhor nesse mundo. É isso aí. Ô, Geraldo, diga lá. Deixa eu comentar aqui, que ainda relativo àquela fala nossa das religiões, né? A Bel, que é uma grande colaboradora nossa, desde o começo está com a gente no programa Visão Espírita, lá de Santa Bárbara, ela comenta que numa aula de religião, quando o professor falou que Caim matou Abel, fugiu e foi para outras terras, casou e teve filhos, eu levantei a mão e perguntei como que ele construiu família se eram os únicos habitantes. Ela foi tirada da aula, foi muito constrangedor e ficou estabelecido que só católicos poderiam assistir às aulas a partir daí. Os pais não reclamaram pelo constrangimento que passei e adorei. Porque ficávamos todos os não católicos brincando no pátio. Né? Então, é delicioso, né? Absurdo é eu ter ficado forçado escutando essas porcarias. E ela comenta aqui que o Francisco Moretti pergunta do site. Eu já publiquei aí o site, viu, Francisco? Olha para cima aí, www.lipe.net. Está ali, ó, é só você olhar aqui a conversa anterior. E a Bel fala que o Alexandre é o Alexandre Fonseca. Exatamente, Bel. E ele já teve duas vezes em Santa Bárbara para explicar sobre o livro Mecanismo da Mediunidade. Quem quiser convidar o Alexandre Fonseca, fala com o Luiz ou comigo, eu tenho o telefone dele também. Ele é um cara maravilhoso, cientista, doutor, especialista, professor da Unifesp e tal. Pode aproveitar, ele gosta muito desse trabalho aí, tá bom, gente? Muito bem. A gente sabe que a ciência oficial tem avançado de maneira espetacular em todos os níveis, né? Eu posso falar um pouquinho da medicina, que realmente impressiona cada ano. Mas eu pergunto ao Alan, em que momento, Alan, em que estágio se encontra o estudo atual das leis do princípio espiritual? Quer dizer, o quanto progredimos, o quanto mudamos 2020 de 1857? Geraldo, eu vou perguntar assim para você. Acho que quase nada, até retrogredimos. Né? O que acontece? Do que a gente hoje é intitulado de espírita no mundo, comparado com aquela época, tem muito mais. Mas esse título espírita não quer dizer que de verdade são todos estudiosos e conhecedores da doutrina espírita, infelizmente. Então, as pessoas, eu acho que estão... Eu lembro aquele texto que eu vivo falando dele, eu vou qualquer hora reescrever, porque eu já escrevi há muitos anos atrás, que distraídos vamos vivendo. A tecnologia nos trouxe uma infinidade de opções de distração. Então, por exemplo, eu agradeço muito a Deus que eu, dos 20 e poucos anos até os 30 e poucos anos, por uns 10 anos, eu fui vendedor viajando, dormindo fora, muitas vezes de domingo a sábado, era todo dia quase. E eu ficava sozinho de noite, né? 99%, salvo uma hora ou outra que eu jantava com um cliente, coisa parecida, eu estava sozinho. Eu, naquela época, eu lia quase um livro por noite. Era maravilhoso, eu tinha tempo. Eu jantava, tomava banho. 7 horas da noite, não tinha mais o que fazer. Eu só ia trabalhar no outro dia, 8 horas da manhã. Eu ficava lendo, eu lia. Não existia. Televisão tinha 2, 3 canais lá nos hotéis que eu ficava, que só tinha aquelas porcaria lá. Internet não existia. O telefone celular eu já tinha, né? Eu tenho lá desde o começo, mas ele funcionava para telefone, só telefone, né? Não tinha outra coisa além do telefone. Aquilo tudo, para mim, era tempo que eu usei para estudar. Eu acredito que eu, naquela época, eu li tudo que era importante do Espiritismo em alguns livros 2 ou 3 vezes. Então, eu aproveitei aquela minha oportunidade. Hoje em dia, se uma pessoa no mesmo lugar que eu, ele tem a televisão ligada com 1.000 canais, ou a internet que ele vai onde ele quer, vídeo, não sei o quê, filme, não sei o quê, o celular com WhatsApp que fica em 90 mil grupos mandando mensagem uma atrás da outra, né? As pessoas, elas perderam a educação com o WhatsApp, porque elas pensam em alguma coisa para você, escreve. E é como se você fosse obrigado naquela hora a ler. Você tem que entrar na mesma pauta da pessoa que está pensando aquilo naquela hora, né? A pessoa não consegue entender que você tem horário para fazer isso, que você tem um tempo seu para fazer aquilo. Então, hoje o mundo está muito mais convidativo à distração do que ao estudo profundo da espiritualidade. Por Exatamente. que eu vou me preocupar com a espiritualidade se a materialidade está me convidando toda hora? Qual é o convite que eu recebo para estudar a espiritualidade? Eu não Perfeito. recebo convite. Ao contrário, eu sou distraído toda hora. E as pessoas não permitem que você estude também, né? Com todas essas distrações. Então, olha, por exemplo, o cansaço do dia a dia também promove isso. Nós estamos tão propensos a receber informes, informes, informações, informações. É tanta coisa que a gente não consegue focar em ler uma coisa, em estudar uma coisa. É como se a gente ficasse de fora, se eu não soubesse, se eu não conhecer. Então a gente tem que fazer algumas escolhas, Geraldo. Se eu quero que a espiritualidade realmente represente um futuro para a humanidade, eu tenho que começar a fazer o exemplo de estudar e me transformar por ela. Agora, estamos longe de um processo evolutivo no conhecimento da espiritualidade, infelizmente. Eu acho que eu já citei aqui que quando eu morava em Pirassununga, recebi um formulário da escola lá do Instituto Estadual Pirassununga para preencher dados, nomes e tinha religião. E meu pai colocou religião, aprendiz espírita. E eu fiquei super magoado com ele, que eu falei que eu não era aprendiz, eu já era espírita, porque eu participava do culto. Mas é o raciocínio infantil, né? O espírita é aquele que estuda, que participa, mas eu fiquei assim magoado com ele uns 2 meses, que eu não era aprendiz, né? Mas então, é só uma brincadeira para a gente lembrar que ser espírita, você tem que ler, estudar, estar presente e dar um exemplo também, né? Ô, Mas dando Geraldo, sequência. aproveitando seu caso, ser espírita não é chegar num lugar e ganhar um título, um diploma. Eu sou espírita. Ao Sou contrário, médium. é justamente o verdadeiro espírita, segundo o Livro dos Espíritas, quem que é? É aquele que se esforça, olha só, a palavra é esforçado, se esforça em dominar suas más inclinações e ele é exemplificado pela sua transformação moral. Esse é o verdadeiro espírita. Então, esforço quer dizer que é contínuo. Eu sou um estudante espírita. Você continua sendo, meu Geraldo. Seu pai não está aqui para falar, mas você ainda é um Continuo. aprendiz espírita, viu? E Jesus exemplificou isso com Maria Madalena, que ele apareceu depois de morto para aquela que mais esforço fez para se transformar. Jesus já Então, tinha estudado Espiritismo. e Luiz, dando sequência aqui, a gente falando do Espiritismo, com toda essa abrangência dos livros, né? Você tem alguma dúvida em acreditar que o Espiritismo é o conteúdo que faltava para se encaixar com a ciência provavelmente dita? Você acha realmente que é a chave e a fechadura, não? Eu acho que sim. E usando as palavras da própria ciência. Se a massa do universo, ela já constatou, isso é constatação. A ciência não está mais especulando. Ela já disse que 25% é a energia escura e 70% é a matéria escura. Ela já constatou, isso é fato. Então, se ela conhece 5%, e o Espiritismo conhece esses outros 95%, ela teria que ter pelo menos a humildade de dizer assim, deixa eu começar com esse cara aqui, que eu não acredito nele, mas deixa eu começar com ele, porque ele, pelo menos, não está tateando. Então, realmente é isso, Geraldo. Interessante. E ela perdeu, quer dizer, não é que perdeu, vai estar aí para ela estudar. Os grandes clássicos do Espiritismo que tiveram oportunidade de se debruçar sobre os fatos. Hoje, por exemplo, você não tem mais a oportunidade de fazer com que o espírito materializado aspire a barita e queime carbono. Mas você já teve. Então a ciência vai ter que recorrer a essas informações. E, segundo Hermínio de Miranda, o médium vai ser a maior fonte de informações para a ciência. Exatamente. Você lembra, aquele material que o Alan trouxe na palestra lá em Santa Catarina, os arquivos de Rosemary, né? São músicas que foram trazidas, são tocadas nos Estados Unidos através da mediunidade. Mas não vimos nada ainda, Geraldo. Começando, né? E, dando sequência aí, o Kardec ele fala do elemento material e do elemento espiritual. Eu acho que o elemento material, nós já temos grandes noções do que seja elemento material, claro, precisa estudar mais. Mas o que é, Allan, esse elemento espiritual que o Kardec cita? Porque não é uma coisa tão simples assim. Ele fala elemento espiritual. Você pode nos dizer, para que a gente possa entender melhor o que significa elemento espiritual? Só que eu queria saber também, né, Geraldo? Porque Nós encontramos lá que Deus, né, ele utiliza do espírito e da matéria para criar tudo o que tem, né? A gente, olha, você sabe que um dos estudos que eu mais mergulhei, talvez, no espiritismo foi do estudo perispírito, né? Eu fiz um mergulho profundo que mergulho até hoje. Eu acho que tudo que eu conheço que cita perispírito, eu li, eu busquei, e sempre que chega alguma coisa, eu vou ler. Até foi interessante que a FEB ela tem um estudo sistematizado da doutrina espírita e lá tem perispírito. E eles lançaram esse assunto há 2, 3 anos, né? E eu fiz o primeiro seminário desse assunto há mais de 16 anos atrás. Foi quando o Zalmino Zimmermann lançou o livro Perispírito e eu ganhei da minha esposa e ele faria uma palestra em Santa Bárbara, que, se eu não me engano, fui eu e Luiz assistir. Junto. Aí, lá, eu levei o livro e pedi um autógrafo para ele ainda, que está até hoje aqui registrado no livro. Ali eu fiquei tão empolgado em divulgar perispírito, e eu fui fazer um estudo, né? Esse minha primeiro seminário, que continha mais ou menos uns 80 slides, uma coisa assim, né? Praticamente, os slides da FEB é igual ao meu. Dois assuntos podem ser, ou copiar do meu, que é muito mais antigo que o deles, que é uma possibilidade, ou o nosso alinhamento do conhecimento espiritual ao mesmo com quem elaborou aquele lá. Então, eu fico, no mínimo, seguro para falar para você que esse assunto é um assunto que eu estudei e estudei de forma profunda. E, nesse mergulho, eu fui atrás do elemento espiritual. Faz parte do processo de formação do elemento espírito, corpo físico, né? É através desse elemento. Agora, não tem muita informação sobre isso na doutrina espírita. A gente sabe que é utilizado por Deus na criação do ser espiritual. Nós sabemos que o ectoplasma tem alguma coisa a ver com isso. Nós sabemos que as materializações utilizam desse princípio, mas utilizam também do princípio material. Enfim, não dá para a gente explorar muito esse assunto, não. É um assunto muito ainda cientificamente profundo. Eu acho que a gente tem muita coisa mais anterior aí a estudar do que entender a formação disso. mas que você pode ter certeza que quando chegar no plano espiritual, eu vou perguntar para todo mundo que eu ver lá como que é esse negócio. Eu tenho maior curiosidade para saber também. E dando sequência, Luiz, que são 11 horas já, de toda a obra espírita que você já leu, releu, estudou, você pode citar uma ou duas provas irrecusáveis da existência desse princípio espiritual? Deixa eu lembrar, né? O Geraldo, existe uma constatação, né? Que foi através daquele escritor inglês que... Charles Dickens. Isso, Charles Dickens, ele terminou um romance, né? Então, aquele foi uma das coisas assim, que muito, muito impressionantes, até porque até os críticos, né, foram envolvidos e constataram que ou o morto fez tudo ou o vivo fez tudo, né? Então, isso aí é uma proposta científica. E tem um que me impressionou muito, eu não peguei o original. Eu peguei uma compilação que o Hermínio Miranda fez sobre um espírito vivido no Egito há 4 mil anos antes de Cristo. E é lei de Nona. E esse espírito, ele deixou gravado, que era aqueles gramofones, né? Uma coisa muito, muito... muito, muito difícil, muito precária, né? É. E ele gravou 70 mil palavras desse hieróglifo egípcio, uma língua morta há 4 mil anos. E o que me deixou impressionado foram que os egiptólogos, que haviam pesquisado muitas palavras, mas eles só encontraram a grafia, aí então eles aprenderam com essas gravações a fonética daquela grafia que eles tinham feito. Bateu a grafia e aí eles aprenderam a pronúncia da palavra. Nossa, interessante. Então, isso aí, olha, só uma ciência que não se debruça sobre o fato para não constatar. Né? Excelente. Porque eu, como ser humano racional, eu acho assim que não tem mais dúvida. E uma pergunta que eu faço com o Alan... acredito que seja uma curiosidade geral, a pergunta é assim, são duas perguntas. O Espiritismo veio no tempo certo para a humanidade? Se você pudesse descrever, Alan, qual era o mundo na Europa, o que prevalecia em termos de religião e de ciência, o Espiritismo veio exatamente no momento certo para balançar as bases de todo esse entendimento que havia na Terra, não? Eu acho que o Espiritismo ainda não vem para balançar a base, não. Ele vem no momento que a humanidade ela tinha acabado ou estava nos primórdios, né, de passar por toda uma revolução humanista. Né? Nós estávamos ali, tivemos em 1700 e... Revolução Industrial, 1789, né? A primeira Revolução Industrial. A gente estava começando a ter ali as Revoluções Francesas, estavam começando a eclodir os movimentos de valorização do ser humano, e ela entra no momento que a humanidade precisar, né, a humanidade estava propícia de analisar essa proposta humanista. Né? Porque o Espiritismo é uma proposta humanista. O humano sendo valorizado através do estudo do espiritual. Quando ela estava nesse pé, a humanidade estava preparada para tentar entender um outro conceito. Então, mas veja que ela surge, mas ainda tem muito que ser desenvolvido. Você vê que a proposta do amor na Terra veio por Jesus há 2 mil anos atrás e, infelizmente, ainda é uma proposta. Né? Então, imagina que o Espiritismo também é uma proposta de ver o mundo sob a ótica do Espiritismo, e acredito que vai levar aí mais uns 2 ou 3 anos para o Luciano assimilar esse novo conceito. Vou fazer a última pergunta para o Luiz, depois para o Alain. Muita gente vê o Espiritismo como apenas uma religião, apenas um modo de crer. Mas eu pergunto ao Luiz, de fato, existem pontos de contato entre o Espiritismo e a ciência convencional? Porque isso faz com que o Espiritismo vá muito além de uma religião, de ser um braço da ciência. Kardec, quando pensou no Espiritismo, ele pensava, num primeiro momento, que o Espiritismo seria um braço da ciência. Existem esses pontos de contato entre o Espiritismo e ciência? A razão, a fé raciocinada é a base desse contato. Por isso que Kardec nunca quis se embasar, né? Agora, o grande problema que aconteceu no Brasil foram que as pessoas transformaram o Espiritismo em religião. Nós como humanidade, tá, Geraldo? Eu não me eximo disso aí. As religiões nos colocaram numa posição muito cômoda de ouvintes. Não, deixa que o contato com Deus, quem faz sou eu, que sou pastor, que eu sou padre. Como os judeus lá, os sacerdotes. Não, você fica lá, vem, traz a tua oferenda, e eu o trato com Deus faço eu. E nós, até hoje, ainda não aprendemos isso. As pessoas ainda não aprenderam que o Espiritismo não tem padre, não tem pastor, não tem freira. As pessoas ainda ficam achando que os palestrantes, os médiuns, são os padres do Espiritismo. Hierarquia, né? Exatamente. Então, é isso que nós precisamos fazer o Espírita entender. O Espírita é o contato direto com Deus. O Espírita é o responsável pelo entendimento de Deus, pela compreensão de Deus, pelo estudo de Deus. Não temos representante, não temos intermediários. Nós temos que estimular o Espírita a se contatar direto com Deus. E nada de médium, nada de palestrante, nada de nenhum intermediário. Você tem que aprender direto. Isso aí é a nossa tarefa. Porque, infelizmente, e o pior, é gostoso. Foge de responsabilidade. É. Muito bem. E para finalizar, a última pergunta que eu faço ao Alain, você pode relembrar, Alain, na sua opinião, quem foram os maiores estudiosos da ciência espírita? Lembrar de algum trabalho, de algum fato que eles tenham se destacado, como até para servir como referência para os nossos ouvintes, de buscar essas referências. Quem foram os maiores pesquisadores da ciência espírita? Olha, Geraldo, eu vou mostrar aqui para você. Ó. Tá vendo esse livrinho aqui? Ó? É um livrinho pequenininho, que ele tem aqui... Deixa eu ver aqui o número de páginas. A imagem não está muito nítida. Não, eu vou mostrar. Fica ansioso. Calma, seu curso. Tem 870 páginas. Esse livro aqui, ó. Os Investigadores da Alma e do Espírito. É do Carlos Bernardo Loureiro. Aqui ele coloca todo mundo, desde antes de Kardec, que se debruçou sobre a investigação da alma e do espírito. Então, esse trabalho aqui, por sinal, esse livro aqui eu ganhei do meu querido amigo Sérgio Correr. E eu tenho ele como um grande manual aqui para ver os estudantes da alma e do espírito. Esse processo de estudo desses investigadores, né? Aí ele está mostrando outro ali, Luiz, mas é outra coisa. Né? Mas também mesma coisa. Então, o que acontece? Tem muita gente. A gente, se eu citar alguém, eu vou deixar muita gente de fora. Então, é um processo assim, de pesquisa. A gente pode falar lá dos contemporâneos de Kardec, Leon Denis, Aksakoff, para lembrar dois nomes só. Depois a gente tem mais contemporâneo aqui, o Herculano Pires, entre nós aqui. Tem milhares de pesquisadores. Esse é outro, do Predo Grande, afinal, quem somos? São pessoas fantásticas. Se a gente começar a pegar aqui, a gente vai ter o Camilo Flammarion, que é o fantástico, o Hernani Guimarães Andrade, o Hermínio de Miranda, os Almino Zimmermann, na questão aí do perispírito. A gente vai pegar tanta gente aí, mas tanta gente, que não dá para pôr numa sequência simples, não, cara. É muita gente. Não, mas foi interessante. É rico, é muito rico o estudo. Tá? Quem é o autor desse livro mesmo, Alan? O autor desse livro, ele é o Carlos Bernardo Loureiro. Carlos Bernardo Loureiro. Certo, certo. Então, tá bom. Eu até peço para vocês aí fotografarem. Geraldo, eu só quero complementar o nosso programa de domingo. Eu só quero complementar uma coisa que o Alan está falando. Tiveram centenas de cientistas que descobriram o espiritismo. Mas em vez de levar o espiritismo para a ciência, porque a ciência rejeita, eles tiveram que sair da ciência. Entendeu? Pelo preconceito. Aquilo que eu sempre falo, esses caras constataram. E a ciência, como não estudou, tem preconceito, não aceitou. Nossa. Tem centenas deles. Muito bom. 11 horas e 11 minutos. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Um grande abraço a todos. Eu agora vou almoçar lá em Campinas com o Joãozinho, né? O meu querido netinho. E um abraço a todos vocês. Até semana que vem, tá bom? Ah, semana que vem eu vou fazer meu programa lá de Marília. Eita! Eu vou levar o meu equipamento e vou falar do hotel lá, tá bom? Muito bom. Alan, só um abraço falar, a todos. Eu queria convidar todo mundo a participar da Semana Natal com Jesus, da União Espírita de Piracicaba. No meu Instagram, Alan Diniz Souza, eu vou divulgar a palestra de amanhã, que eu vou fazer ela presencial, mas ela vai ser divulgada online ao mesmo tempo, simultaneamente. E amanhã eu falo sobre o Natal nosso de cada dia, tá? Mas tem programação todos os dias da semana. Entrem no site da União Espírita de Piracicaba e acompanhem esse trabalho, tá bom, gente? Uma ótima semana a todos. Muito bom, foi muito agradável essa conversa que tivemos e tenho certeza que a nossa intenção é divulgar cada vez mais a doutrina espírita e que vocês divulguem também essa ideia passando para os seus amigos esse programa. Então, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem.